Fecheiro 67, página 615. O Atlantic chegou no dia 2 de novembro com notícias que caíram como um raio do céu para todos, exceto para o próprio Major Ross. Trazia o correio e encomendas que o Gorgon transportara desde Portsmouth. Sim, o Gorgon chegara enfim. O Atlantic trouxe também um novo governador-tenente para a ilha de Norfolk, o comandante Philip Gidley King, que regressara de Inglaterra, no Gorgon, e trouxera consigo a noiva, Ana Josefa. Quando desembarcaram do Atlantic, na ilha de Norfolk, a jovem estava no fim da gravidez e era acarinhada e animada pelo jovem William Neat Chapman, protegido de King e oficialmente seu agrimensor. Para uma comunidade habituada ao reinado do Major Ross, era difícil dizer qual dos dois, Ana Josefa ou Willie Chapman, era mais tolo. Tratavam-se por irmão e irmã. Soltavam gargalhadinhas, trocavam olhares maliciosos e chamavam a atenção pela semelhança das suas feições. Os dois filhos de King, com Anne Innett, não tinham vindo. E diziam os rumores que Norfolk, o mais velho, estava em Inglaterra a cargo dos pais da senhora de Philip Gidley King. Os pais de King eram mais rígidos, o que levava alguns a especular se a família de Ana Josefa não estaria mais habituada a bastardos e se Ana Josefa e Willie Chapman não seriam do Atlantic. Desembarcaram ainda o capitão William Patterson, do Corpo de Nova Gales do Sul, e a mulher, escocesa, claro, bem como o reverendo Richard Johnson, que viera abençoar, casar e também batizar 31 bebés da ilha de Norfolk. Alguns visitantes vinham por pouco tempo. O Queen, acabado de chegar a Port Jackson, deveria trazer ainda mais condenados para a ilha, desta vez detidos genuinamente irlandeses, embarcados em Cork. Tudo isto indicava o fim da presença dos fuzileiros. O Major Ross, o Tenente Clark, Fady, Ross Jr. e os restantes fuzileiros alistados deveriam partir da ilha, no Queen. Passariam algum tempo em Port Jackson, aguardando o regresso do Gorgon de uma viagem para ir buscar mantimentos a Calcutá, no Golfo de Bengala, onde havia gado forte e resistente. Os anos tinham passado em Port Jackson e nunca ninguém tinha visto sinais dessa desaparecida manada do governo. Que confusão, que tumulto! Tudo parecia acontecer num abrir e fechar de olhos. As idas e vindas dos navios e dos comandantes, ainda mais bocas para alimentar. Os antigos habitantes da ilha andavam aturdidos, desejando saber onde e como tudo aquilo acabaria. O comandante King ficou horrorizado ao ver a sua amada ilha de Norfolk. Que raio! O local não passava de uma versão de madeira daquele antro de iniquidade que era Port Jackson. Quanto à casa do governo, como poderia pedir à sua noiva que vivesse numa residência tão gasta, decrépita e horrorosamente pequena? E sob a égide de uma rameira, como a senhora de Richard Morgan, que se tinha ataviado nas suas melhores roupas para o cumprimentar e fazer entrar nas instalações. Essa teria de partir e quanto antes melhor. O humor de King não melhorou ao saber que o enorme carregamento de gado que adquirira por sua própria iniciativa na cidade do Cabo não se dera bem durante a viagem do Gorgon. O restante viera com ele no Atlantic, algumas ovelhas raquíticas, cabras e perus. Nem uma vaca escapara. Tudo aquilo estava dilapidado e desleixado. Como teria o Major Ross permitido que a sua joia, no meio do oceano, se afundasse assim? Mas o que se poderia esperar de um enfadonho fuzileiro escocês? Um pouco convencido demais da sua importância e devido à predominância do seu lado celta, King desejava fazer grandes coisas, mesmo que não acreditasse que a ilha de Norfolk lhe pudesse dar essa oportunidade. sempre romântico, esperara sinceramente que uma colónia de 1.300 pessoas fosse idêntica a uma de 149. O único facto que o animava, à parte da sua querida Ana Josefa, era o seu quase inesgotável fornecimento de vinho do Porto. Ele e o Major Ross, obrigados a ficar juntos, pelo menos durante vários dias, olhavam-se cautelosamente, como dois cães que se avaliam, tentando calcular qual o que poderia vencer uma hipotética luta. Com a agressividade que o caracterizava, o major não apresentou justificações nem desculpas para as horríveis condições da ilha, limitando-se a resumos daquilo que os seus documentos relatavam em mais pormenor. Depois do jantar, na tristemente superlotada Casa do Governo, o que se poderia ter transformado numa discussão acabou por não ser, graças ao tato do reverendo Johnson, à presença conjunta de Ana Josefa e Willie Chapman, à comida deliciosa servida pela senhora de Richard Morgan e a várias garrafas de Porto. O capitão William Hill, do Corpo de Nova Gales do Sul, fez os possíveis e os impossíveis para arruinar a reputação de Major Ross, selecionando condenados para serem examinados sob julgamento pelo reverendo Johnson e pelo Sr. William Ballman, cirurgião, que chegara para substituir Dennis Considen. Hill e Andrew Hume denegriram o major, que ripostou, provando sem grande dificuldade que os condenados eram perjuros e que Hill e Hume não lhes ficavam atrás. A batalha iria continuar em Port Jackson, mas, entretanto, os combatentes decretaram o cessar das hostilidades e trataram de fazer e desfazer malas e baús. Richard manteve-se cautelosamente à parte, lamentando a partida do Major Ross e sem ter a certeza de desejar ver o tenente, ou melhor, o comandante King, tomar-lhe lugar. Fosse como fosse, o Major Ross era, acima de tudo, um profundo conhecedor da realidade. A mudança oficial ocorreu no domingo, dia 13 de novembro, depois de o reverendo Johnson ter presidido ao serviço religioso. Toda a população se reunira diante da Casa do Governo para ouvir ler as atribuições do comandante King. O Atlântico subira já às velas e o Queen retirava-se para Cascade, tendo os dois navios largado de manhã. O Major Ross exigira do novo governador-tenente que todos os condenados em detenção ou com sentenças de castigos a cumprir fossem perdoados. O comandante King concordou amavelmente. Fizemos tudo, exceto beijar-nos, disse o Major a Richard quando a multidão dispersou. Vem dar uma volta comigo, Morgan, mas manda a tua mulher adiante com o Long. Continua a ter sorte, pensou Richard, acenando com a cabeça a Kitty, para que ela e Joey Long seguissem sem ele. A transação que fizera com Ross para conseguir os serviços do condenado a 14 anos, Joseph Long, como trabalhador e ajudante, pela soma de 10 libras por ano, só recentemente fora assinada. Depois de pensar em vários homens, decidira que o simples e fiel Joey Long era preferível a qualquer outro. Como muitos dos recém-chegados eram sapateiros, o Major Ross mostrara-se disposto a prescindir de Joey. Esta mudança de patrão foi também agradável para ele. O comandante King provavelmente não teria esquecido de que lhe perdera o seu melhor par de sapatos. Ainda bem que tenho a oportunidade de me despedir do meu major, disse Richard, caminhando lentamente. Vou ter muitas saudades suas. Não posso retribuir o cumprimento exatamente do mesmo modo, mas posso dizer-te, Morgan, que nunca me indispus por te ver ou por ouvir palavras tuas. Detesto este lugar, tal como odeio Port Jackson ou Sydney, seja lá o que lhe chamam agora. Detesto condenados, detesto fuzileiros e detesto a merda da Marinha Real. Estou em dívida para contigo, pelos serviços da tua esposa, que foi precisamente o que me disseste, uma excelente governanta, mas nada sedutora. E estou também muito agradecido à tua pessoa pela madeira e pelo rum. Fez uma pausa para refletir e depois continuou. Odeio, do mesmo modo, o maldito corpo de Nova Gales do Sul. Não duvides de que vai haver um ajuste de contas. Esses loucos da marinha vão soltar uma alcateia de lobos neste quadrante do globo. Lobos disfarçados de soldados do corpo de Nova Gales do Sul. A que calculo que outros lobos fuzileiros, tais como o maldito George Johnston, se tencionam reunir. Preocupam-se tanto como eu com os condenados ou com estas colónias penais. Mas eu volto pobre para a Inglaterra, enquanto eles voltarão cada vez mais gordos, graças a cada carcaça em que fincam os dentes. E o rum também será incluído. Não esqueças o que te digo. Vão enriquecer à custa do dever, da honra do rei e do país. Não esqueças as minhas palavras, Morgan. Vai ser assim. Não tenho qualquer dúvida, senhor. Vejo que a tua mulher está grávida. Assim é, meu major. Estás melhor fora do Val de Arças e foste suficientemente inteligente para o perceberes. Não terás problemas com o Sr. King, que não terá outro remédio senão honrar as transações que negociei como governador-tenente, legalmente nomeado por Sua Majestade. Claro que o teu perdão tem de ser, em última análise, ratificado por Sua Excelência. Mas, de qualquer modo, a tua sentença termina daqui a uns meses. E não vejo que não possas conseguir o perdão completo. Ross deteve-se. Se esta bendita ilha alguma vez tiver êxito, será devido a homens como tu e Nat Lucas. Estendeu-lhe a mão. Adeus, Morgan. Evitando as lágrimas, Richard agarrou a mão e apertou-a. Adeus, meu major. Desejo-lhe as maiores felicidades. E assim, pensou Richard, desgostoso, apressando-se a seguir atrás de Kitty e de Joey. Metade do trabalho já eu fiz. Ainda me falta tratar da outra metade. Aconteceu quando Queen desembarcou carga e condenados, primeiro em Cascade e depois na Baía de Sydney. Richard estava ocupado a serrar com um novo homem, porque Billy Wigfall se ia embora. Estava tão ocupado a gritar instruções ao companheiro que nem se lembrou de erguer os olhos. Ao terminar o corte, reparou numa figura com o uniforme da Marinha Real e reluzentes galões dourados. Retirou os trapos que lhe protegiam as mãos e aproximou-se para fazer continência ao comandante King. Será que o encarregado dos serradores deve ele próprio serrar? Perguntou King, olhando com algum assombro para o peito e ombros de Richard. Não gosto de perder a prática, senhor. E os meus homens ficam a saber que faço isto melhor que eles. As serrações estão todas a trabalhar bem neste momento. E todas elas têm à frente um homem capaz. Esta, senhor, é a terceira que mandou montar. Recorda-se? E é aqui que eu cerro. Juro que estás em muito melhor forma do que quando me fui embora, Morgan. Já sei que és um homem livre, em virtude do perdão. Sim, senhor. Com a boca apertada, King bateu com os dedos, num gesto um pouco impertinente, sobre a perna das calças brancas. Não creio poder culpar as serrações pelo mau estado dos edifícios. Abria-se um fosso que era preciso transpor. Richard ergueu o queixo e olhou de frente para King. Naquele momento, ainda mais consciente de que possuía um certo poder. Obrigado, Kitty. Espero que o meu comandante não vá culpar o Nat Lucas. King sobressaltou-se, horrorizado. Não, não, Morgan, claro que não. Culpar o meu primeiro chefe de carpinteiros? Poupa-me esse disparate. Não, a culpa é de Major Ross. Também não o pode culpar, senhor, disse Richard com firmeza. O meu comandante deixou este lugar há 20 meses, uma ou duas semanas depois da população ter aumentado repentinamente de 145 pessoas para mais de 500. Durante o tempo em que o meu comandante esteve afastado, a população aumentou para mais de 1.300 pessoas, ainda mais depois do Queen e com irlandeses. O que é pior, pois a maioria nem sequer sabe falar inglês. Simplesmente, não foi este o lugar que o meu comandante deixou. Nessa altura, gozávamos de boa saúde. Hoje, pelo menos um terço das bocas que alimentamos pertencem a doentes. E ainda por cima temos de ficar com todos os rematados patifes que Port Jackson recusa. Tenho a certeza, continuou, fingindo não ver a indignação e o aborrecimento cada vez maiores no rosto de King, que enquanto o meu comandante esteve em Port Jackson, discutiu com Sua Excelência as terríveis dificuldades por ele sofridas. Muito bem, aqui não foi diferente. As minhas serrações produziram milhares e milhares de pés quadrados de madeira nos últimos 20 meses. A maior parte deveria ter sido seca durante mais tempo, o que foi impossível, pois não parou de chegar gente. Poderá dizer-se que o Major Ross, Neto Lucas, eu e muitos outros fomos apanhados no meio. A culpa não a teve ninguém, pelo menos deste lado do globo. Aguardou calmamente, com os olhos fixos em King, sem servilismo, mas também não se lhe notavam vestígios de desrespeito ou presunção. Se este homem quer sobreviver, pensou, terá de atentar naquilo que lhe acabei de dizer. De contrário, nada conseguirá, e o corpo de Nova Gales do Sul acabará por governar a ilha de Norfolk. O caprichoso lado celta que havia nele opôs-se. Talvez durante um minuto, ao do inglês, frio e prático. Depois King deixou descair os ombros. Ouvi bem aquilo que me disseste, mas o que te quero dizer é que as coisas não podem continuar assim. Insisto para que tudo o que se construa tenha qualidade, mesmo que seja necessário viver mais tempo em tendas. Depois mudou o tom. O Major Ross informou-me que a colheita tem sido magnífica, aqui e em Queensborough. Muitos hectares e nada se perdeu. Admito que seja um êxito. Mesmo assim, temos de pôr homens a fazer mover a mó. Olhou para a sua represa, que ainda continuava a funcionar bem. Precisamos de uma azenha e o Neto Lucas diz que a pode construir. Claro que pode. Os seus únicos inimigos são a falta de tempo e de materiais. Se lhe dermos estes últimos, arranja o primeiro. Sim, também acho. O seu rosto tomou uma expressão conspirativa e saiu de onde ainda alguém o poderia ouvir. O Major Ross também me disse que destilaste rum durante uma altura de crise. O rum salvou também Port Jackson do motim entre março e agosto deste ano, em que estivemos sem bebida e sem navios. Tratei realmente da destilação, senhor. Tens o aparelho? Sim, senhor, e muito bem escondido. Não me pertence, é propriedade do governo. Só está à minha custódia porque o Major Ross confiou em mim. Só é pena que esses malditos capitães dos transportadores não tenham evitado vender aparelhos de destilação a privados. Ouvi dizer que o corpo de Nova Gales do Sul e os piores condenados destilam ilegalmente bebidas espirituosas. Pelo menos, em Port Jackson, é impossível plantar cana-de-açúcar, mas aqui cresce como uma erva daninha. A ilha de Norfolk é uma potencial fonte de rum. O governador de Nova Gales do Sul terá de decidir se quer continuar a importá-lo com grandes encargos, fazendo-o vir de muitas milhas de distância, ou começar a destilá-lo aqui. Duvido que Sua Excelência, o Governador Philip, o consinta. Pois sim, mas ele não será governador para sempre. King parecia muito preocupado. A sua saúde está um pouco debilitada. Meu comandante, não vale a pena preocupar-se com problemas futuros, disse Richard, descontraindo-se. Saltar ao abismo. Tudo correria bem entre ele e King. É verdade, disse o novo governador-tenente, que se afastou apressado, para passar uma ou duas horas no seu gabinete, acompanhado talvez por uma lágrima de Porto, para suavizar a monotonia. Tens uma caixa nos armazéns, disse Stephen, pouco tempo depois deste encontro. O que é, Richard? Parece exausto. Tu, uma pessoa a quem nada custa rachar uma dúzia de troncos gigantescos. Acabei de dizer o que pensava ao comandante King. Oh, vísceras! Pois então és um homem livre e ele não te pode mandar vegastar, sem julgamento e condenação. Ora, sobrevivi. Parece que, como sempre, não tentes o destino. Richard inclinou-se e bateu na madeira. Pelo menos desta vez, afirmou ele. Teve o bom senso de entender que apenas lhe falei a verdade. Então há alguma esperança? Ouviste o que te disse ao princípio, Richard? Não. O que foi? Que está uma caixa para ti nos armazéns. Veio no Queen. É muito pesada, por isso traz o teu trenó. Quer jantar connosco esta noite? Assim pode ajudar-me a examinar a caixa. Lá estarei. Ao meio-dia foi buscar o trenó e Tom Crowder, que ficara imediatamente sob a proteção do Sr. King, conduziu-o à caixa. Alguém a arrombara. Mas não fora ninguém dos armazéns, pensou. Talvez no Queen ou em Port Jackson. Quem a inspecionara tivera a delicadeza de voltar a prender a tampa. Ao empurrá-la, apercebeu-se de que pouco teria sido roubado lá de dentro. E a avaliar pelo peso, deveria conter livros. Muitos livros, pois era maior que as arcas que traziam o chá. E era de madeira mais forte. Quando se curvou para a erguer e colocar no trenó, Crowder exclamou: Não podes fazer isso sozinho, Richard. Vou arranjar-te um homem. Sou um homem, Tommy, mas obrigado pela oferta. Richard Morgan, condenado do Alexander. Fora escrito em grandes letras nas seis faces da caixa. Porém, não se via o nome do remetente. Nessa tarde levou-a para casa. Restavam ainda algumas horas de luz. Por natureza, o trabalho nas serrações terminava antes do outro. Além do mais, como era um homem livre, tinha a liberdade de ir de vez em quando mais cedo para casa. De cada vez que te vejo, pareces-me mais bonita, mulher, disse a Kitty, quando ela veio ter com ele a saltitar pelos degraus. Beijaram-se demoradamente. E os lábios dela prometeram-lhe o amor daquela noite. Sabia que fisicamente a encantava. Temendo prejudicar o bebê, quisera evitá-la. Porém, ela parecera desconcertada. Como é que uma coisa tão boa pode magoar o nosso bebê? Perguntou, verdadeiramente confundida. Também não és nenhum martelo-pilão, Richard. A boca dele esboçou um sorriso ao ouvir aquelas palavras, que afinal refletiam uma longa estada a bordo do Lady Juliana. O que está lá dentro? Perguntou Kitty, enquanto ele tirava a caixa de trenó. Não sei, ainda não a abri. Então abre depressa, por favor, estou a morrer de curiosidade. Chegou de Port Jackson, no Queen, e não no Atlantic, mas veio de Inglaterra, no Gorgon. A demora em Port Jackson é um mistério. Talvez que alguém quisesse saber o nome do remetente. Richard utilizou um martelo para arrancar a tampa, o que foi muito fácil. Sem dúvida que a caixa fora aberta e o seu conteúdo examinado. Tal como suspeitara, eram livros. Sobre estes, e sem aquilo que os teria rodeado para os acomodar, roupas provavelmente, encontrava-se uma caixa de chapéus. Jem Thistlethwaite abriu as fitas e retirou o chapéu que arrasaria todos os outros, de palha escarlate, coberta de seda, com uma aba enorme, encordoada, e uma profusão de penas de avestruz negras, brancas e escarlates, pregadas sob um absurdo laço de cetim à riscas pretas e brancas. Apertava sob o queixo com idênticas fitas de cetim. Oh! Exclamou Kitty, abrindo a boca de espanto, quando ele o tirou de dentro da caixa. Ai de mim, mulher, mas não é para ti, disse, antes que ela ficasse com ideias. É para a senhora de Richard Morgan. Ainda bem, é fantástico, mas eu não tenho nem altura, nem cara, nem sequer roupa para usar. Além do mais, disse em tom de confidência. Creio que as senhoras King e Peterson o considerariam tremendamente vulgar. Amo-te, Kitty. Amo-te muito, muito. A isto ela não respondeu como de costume. Disfarçando um suspiro, Richard descobriu que a caixa de chapéus continha ainda alguns pequenos objetos enrolados em papel e que todos eles tinham sido abertos e depois fechados de novo. Que estranho! Quem teria aberto a caixa e porquê? Aquele chapéu teria comprado, ao menos atraente macho de Port Jackson, um ano com a melhor prostituta. Mas mesmo assim, ninguém se apropriara dele, nem dos objetos enrolados em papel. Desembrulhando um, descobriu um sinete de bronze, ligado a um pequeno cabo de madeira. Quando se apercebeu do emblema, viu que consistia nas iniciais RM, ligadas por inconfundíveis algemas ou grilhetas. Os outros seis embrulhos continham paus de lacre carmesim. Um aviso. No fundo da caixa de chapéus havia uma volumosa carta selada com as iniciais JT e uma pena que não tinha sido aberta, apesar das impressões digitais no seu exterior dizerem que fora cuidadosamente apalpada e apertada. Nesse momento entendeu porque tinha sido aberta a caixa de chapéus e por quem. Nos armazéns do governo, em Port Jackson, por um oficial de alta patente em busca de ouro. Se tivesse encontrado algum, teria ido imediatamente para os cofres do governo, que estavam muito carenciados. Richard sabia que a caixa o continha, de facto, embora pelo estado dela duvidasse que o tivessem encontrado. Os oficiais de alta patente não tinham muita imaginação. Encontrou o livro sobre horticultura de Jethro Tull e a segunda edição da Enciclopédia Britânica. Muitos romances em três volumes, toda a coleção do Felix Barley's Bristol Journal e vários jornais de Londres. As obras de John Donne, Robert Herrick, Alexander Pope, Richard Dryden, Oliver Goldsmith, mais a obra-prima de Edward Gibbon sobre Roma. Algumas atas parlamentares, uma resma do melhor papel, mais canetas de aço, frascos de tinta, láudano, tónicos, tinturas, laxantes e um emético. Vários boiões de pomadas e ungüentos, e uma dúzia de bons moldes para velas.